Operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar. Programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico Revista, o espaço da educação básica. Aqui nesse espaço, professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar tem a oportunidade de expor a sua opinião, falar sobre educação. Professores podem trazer projetos, alunos mostram aqui a sua arte. Nós temos hoje, no caso especialmente, nós temos aqui alunos músicos e alunos escritores, né? Será um programa muito especial. Nós estamos com vários aluninhos e aluninhas da Escola Jesuíno de Arruda. E hoje eu tenho a impressão que será um programa muito rico, né? Nós temos também a presença do professor Mauro Luiz Tobias, que é mestre em estudos literários pela Unesp, professor lá da Escola Jesuíno também. E também da nossa querida professora Ana Paula Cordeiro, né, professora de português. Ambos são professores de português, né? E ela está conduzindo aqui um grupinho musical, né? Nós teremos o prazer de ouvi-las aqui cantando. Vai ser um programa muito interessante mesmo. E sobretudo porque nós temos alunos escritores também, né? Aqui o professor Mauro vai nos falar um pouquinho sobre o trabalho que ele está desenvolvendo com esses alunos, para desenvolver neles na capacidade de escrita. É isso aí. Meu nome é professor Toninho, está aqui também no estúdio comigo o professor Clésio, que desenvolve esse projeto. E os trabalhos técnicos hoje, como sempre, nosso querido Eduardo Martins, nosso querido amigo Du. É isso, pessoal. Tudo bem com vocês? Sim! Isso. Eu gostaria que vocês se apresentassem, tá? Vamos começar aqui. Isabela. Começando pela Isabela. Marcelo. Yara. Fran. Maria Eduarda Gonçalves. Mariana. Maria Eduarda Ferraris. Guilherme. E Bianca. Boa tarde, amigos ouvintes. Boa tarde, nossos queridos alunos. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Toninho. É um prazer ter vocês aqui, né? A gente vê vocês lá todos os dias e fora da escola parece que é diferente, né? A gente vê. Parece que é o comportamento, a atitude deles muda um pouquinho, né? Parece que é uma coisa salutar para eles, né? E é legal ver, né, que a nossa escola, né, mais uma vez está se destacando aí com vários projetos, inclusive esse projeto que o professor Mauro vem desenvolvendo há muito tempo lá na escola, que eu sei. E a professora Ana Paula também, ela já desenvolveu projetos de música lá na escola, ensinava o pessoal a tocar música. Quem canta, né? Seus maiores. Isso. E é muito legal, porque a nossa escola é de uma certa forma, é rica em vários dotes artísticos, os nossos alunos possuem um dom maravilhoso para se expressar das mais variadas formas possíveis e imagináveis. E hoje aqui, eu garanto que esse programa vai ser 10, como o professor Toninho falou no começo, rico, né? Porque nós vamos ver as garotas cantando e os garotos, né? E também recitando, né? Vamos recitar algum poeminha pra gente aí, não vamos? Sim. São crônicas, na verdade. Eles vão ler as crônicas, que são, por sinal, muito lindas, né, professor Mauro? É, muito, muito, muito ricas, né? Muito ricas. Então, como que foi essa experiência, professor? Eu acho que, primeiramente, nós devemos falar que as apostilas que nós trabalhamos, né, que o governo do Estado nos coloca como pontos didáticos a serem seguidos, né, propõe para a quinta série o estudo da crônica em si. Né? Então, em primeiro lugar, eu obedeço aquilo que a proposta curricular do Estado de São Paulo me indica. Sim. E depois ocorre o enriquecimento à maneira do professor, né? Nossa, eu, sinal muito boa. Eu, primeiramente, eu gosto de incentivá-los através de músicas, de canções, de boas canções populares, né? E nós temos aí nosso grande Chico Buarque de Holanda, que parece-me que dá para nós, assim, nesse sentido, tudo aquilo que a gente gosta de uma crônica, né? Então, você pega o Chico Buarque, cronista, então você encontra diversos assuntos, né? Então, para eles, nessa primeira etapa, foi dado justamente a música, né? A canção O Meu Guri, do Chico Buarque de Holanda, em que se desenvolve toda a temática social, né? Da mãe que tem um filho, na verdade, quando esse filho, ela sabe que esse filho está para nascer, ela disse que não tinha nem nome para lhe dar, né? Quanto mais comida, quanto mais uma casa, quanto mais educação. Uhum. Mas ela acredita que um dia, como diz a música que vocês vão ouvir daqui a pouco, né? Ela acredita que esse filho vai sair no jornal e vai ser um sucesso, né? Uhum. E ele acaba saindo no jornal, depois no final da música, nós chegamos à conclusão de que essa criança chega lá onde ela quer, mas não pelas vias, digamos, as mais positivas, mas pelas vias negativas, que era a única coisa que ele tinha, parece, no momento para chegar e conseguir aquilo que ele queria, né? Que é exatamente a criminalidade. Né? Então, quer dizer, começa então por essa canção, pelo estudo do texto do Chico, belíssimo, né? Uhum. E depois eu me lembro que nós pesquisamos, né? Eu pedi para que eles pesquisassem grandes cronistas da nossa literatura. Uhum. Então todos vieram, pelo menos então eu fiz ali o rol de alguns grandes cronistas. Uhum. E eles pesquisaram na internet um texto, apresentaram esses textos em sala de aula, né, desses comunistas. Depois nós fomos fazer também a nossa crônica coletiva, que eu, em primeiro lugar, preciso mostrar para o meu aluno que eu também sei escrever, né? Senão eles não se convencem um pouquinho dessa necessidade. Então eu vou para a Lousa juntamente com eles, aproveitando então, professor, as ideias. Dá para o senhor ler uma crônica sua? Não, a minha, propriamente, eu esqueci de trazê-la, né? Mas eu trouxe a crônica deles aí, que cada um agora poderia, né? Eu vou pedir então para... Mas começar. Você quer que a gente coloque a música do Chico Buarque? Isso em seria... seguida nós comentarmos, não é isso? Isso. Então nós ouviremos agora a música Meu Guri, do Chico Buarque, né? Em seguida, nós vamos comentar, fazer uma intertextualidade com essa música, não é, professor? Não, intertextualidade é um outro ponto. É primeiramente a nós crônica. Nós vamos falar da crônica em si. Da crônica que foi feita em cima desse... Tá bom. Então, vamos ouvir a música. Nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, que é o meu guri, e ele chega, chega suave, veloz, no batente, traz sempre um presente pra entabulado. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço e uma penca de documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Leva até ele chegar, tá no alto, essa onda de assalto está horror. Consola ele, ele me consola. Bota ele no colo pra ele, menina. De repente acorda, olho pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. Ele chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. Um guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí. Comentar então essa música, professor? Deixa eu me lembrar da música. Não, o comentário é que ele é exatamente isso. Essa música, essa letra, né, ela trata de uma questão social. Uhum. Essa mãe que é pobre, que não tem nada para dar para o filho, que não tinha, na verdade, nem nome. Esse filho que, ao contrário, também não tem nada para dar para a mãe, então ele corre para a cidade, então ele chega lá com um terço, com corrente, com patuá, com a carteira cheia de documentos, né? Uhum. Depois esse crime, que é pequeno, né? Esse pequeno furto, ele se avoluma, né? Ele se torna um crime pesado. Depois ele volta com pneu, com gravador, com cimento, né? Até que vai culminar na morte, que a polícia parece que o encontra no momento do crime. E o mata, e a foto dele com o comentário sai no jornal. Então é belíssima essa canção. Eu tento sensibilizar os meus alunos exatamente para isso, né? Para essa grande riqueza que nós temos, né, na música popular brasileira, para esses grandes autores como Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil. Nós vamos ouvir uma crônica feita por eles. Então, a partir então, de tudo isso, desse estudo, a partir da pesquisa. Depois, a partir do nosso crônica coletiva, eles são convidados, foram convidados, então, a fazer a sua crônica. Né? Então, aqui nós temos diversas crônicas. Né? Primeiramente, eu vou pedir, então, para a Isabela ler a crônica dela. A beleza do bebê. Nasceu meu primo Vitor, sua pele branquinha igual às nuvens, seus olhos azuis iguais ao céu, seu cabelo loiro igual ao girassol. Vitor tinha uma beleza pura, que todos se apaixonaram por ele. Toda hora as pessoas queriam pegar meu primo no colo e sair mostrando ele para as pessoas que viam nas ruas. Vitor cresceu, um adulto tão bonito e trabalhador que se tornou, e hoje é feliz com sua família. Então, a beleza nisso, da crônica em si, é exatamente trabalhar com esses assuntos banais, né? O que nós falaríamos até fúteis, né? O assunto do dia a dia, que bem tratado, na verdade, que bem colocado num texto, se torna uma essas pequenas obras primas que nós temos aqui, né? Depois nós podemos pedir para o Guilherme ler a sua crônica, Guilherme. O amor. Estou escrevendo para falar do amor, porque é algo que todo mundo pensa que sabe o que é, mas por fim nem todos o conhecem. Algumas características do amor é que ele é lindo, pacífico, infinito. Tudo pode, tudo crê e tudo supõe. Muitas pessoas acham que podem morrer por amor, mas nem todos concordam. Para mim, ele é algo formidável. Uma mistura de paixão, felicidade, amizade e sentimentos bons. Você até pode gostar de uma pessoa e ela não corresponder. Porém, não devemos menosprezá-lo, porque o amor é forever, eternamente. Quando eu crescer, quero encontrar alguém que me ame, que esteja em meus sonhos. Sei que o amor da vida não é fácil, mas não custa tentar. Alguém pode gostar da mesma pessoa que o seu melhor amigo, mas não sofre de amor por inveja. O amor pelo outro não significa que você deseja aquela pessoa. Por isso, vem por amizade, fidelidade, compaixão, entre outros. Muito bom. O Guilherme poderia falar um pouquinho para nós, assim, para os ouvintes, aquilo que ele sentiu quando escreveu esse texto, Guilherme? Então, quando o professor pediu para a gente escrever o texto, eu comecei a pensar muito, né? Sobre o que assunto eu escreveria, qual seria o tema, tudo o que eu poderia colocar no texto. E eu senti assim, uma vontade de escrever uma coisa que chocasse, né, as pessoas de uma forma inacreditável, vamos dizer assim. Guilherme, que idade você tem, baby? Tenho 12 anos. Então, como os ouvintes devem estar percebendo, nós estamos aqui com alunos do sexto ano, né, do ensino fundamental, né, antiga quinta série, e já escrevendo dessa forma tão bonita como vocês acabaram de ouvir. Né, você está apaixonado, né? Depois tem um outro texto, todos são muito interessantes. Eu pediria para a professora Ana, que está aqui para nos ajudar, embora a aluna não esteja presente, mas ela enviou o seu texto. E é um texto, assim, belíssimo, que eu falo assim, eu não sou capaz de criar uma coisa, né, nesse nível assim de bate-pronto, e essa aluna Ana Rosália criou esse texto em sala de aula. É claro que passou pelo crivo do professor, houve a correção gramatical necessária, mas a boa ideia parte da aluna de 12 anos. Então o texto chama A Cidade, Meu Cotidiano. Acordar e sair à rua, sem rumo em pleno domingo. Todas as lojas fechadas no além do quarteirão. Os vizinhos ainda dando festas, saindo, passeando. E então, de lá do fundo, vem o som de um pega-ventania, bailando ao som do vento, parado, assustador. Lá na rua de cima, um velho sentado a regar suas plantas na janela. De repente, o caminhão de gás passa com aquela música irritante, acompanhado de uma voz que diz sonolenta: venha comprar seu gás, freguesia. Vendo-o desaparecer entre as curvas da rua, sento-me para ver o vendedor de sorvete com sua buzina. Vejo também as folhas da árvore caírem no chão deserto, na companhia de várias fitas coloridas que se desprenderam das rabiolas de pipa que os meninos malandros soltam. Eu, cansada de tanto observar as maravilhas de domingo, entro em casa para continuar o que comecei a fazer quando acordei. Vejo meus pais ainda dormindo e a janta no fogão. Meu gato a miar em cima do muro, ele havia escapado. Ponho-o para dentro de novo e ligo a TV. Aprecio meus desenhos favoritos quando um pombo entra pelo vão da janela. Coincidência do desenho, a esquadrilha maluca que cantava bem: pegue o pombo agora. Levantei-me e vi que ele batera contra a parede. Peguei-o com luvas para não pegar doenças e coloquei-o para fora. Volto a me deitar e pelo vão da janela ainda vejo o elevar do pôr do sol ainda encoberto pelas altas montanhas e a 1 quilômetro de minha cidade. Nossa, lindíssimo, é poético, um texto totalmente metafórico. E eu me lembro que essa proposta foi exatamente isso, né? Tratar a cidade de São Carlos em uma crônica, né? Mas eu não fechei o negócio, não falei falar de São Carlos, da história de São Carlos, essa coisa toda. A cidade de São Carlos só seria o, no caso, foi aí, o pano de fundo para o texto que foi produzido, né? E ela produziu isso de uma maneira brilhante, né? Como vocês puderam ver, puderam sentir aí, toda essa metáfora que ela cria, todas essas imagens, né? E toda a poesia que está no fundo do texto da Ana Rosália. Belíssimo, né? É engraçado que essa menina... Vou fazer um comentário só, né? Essa menina não é daquele tipo que se adapta a esse tipo de escola que nós estamos vivendo, sabe? Ela é diferente. Ela se sente mal, às vezes, dentro da sala de aula, mas é genial. A menina escreve, vocês acabaram de ouvir, maravilhosamente. Mas se você não tiver cuidado ao examinar a criança, você vai achar que a criança é problemática, porque ela não se adapta, sabe? Essa coisa monótona que é a escola. Mas uma menina genial. E eu fiquei muito contente, assim, quando alguém disse assim, que ela não se adapta, como o professor acabou de dizer, à escola. Mas ela, por aquilo que ela se interessa, ela faz muitíssimo bem. Maravilhosamente. Então, quer dizer, então ela se desliga daquilo que ela acha que é banal. Mas, em compensação, aquilo que desperta nela um interesse, ela se dedica totalmente e se torna maravilhosa. Né? Produzir um texto maravilhoso. Então, é isso aí, né? Temos outros textos aqui, então, acho, vamos, Isabela, ver seu texto, a sua crônica também, a sua. Isso, Nasceu meu primo Vitor. Sua pele branquinha. A Isabela já foi. Marcele. Meu amor, há muitos anos te espero. E hoje você me diz que duvidou. Que duvidou do amor, sentimento pelo qual floresce no coração. Mas tudo bem. Você se sufocou, confesso que eu também me sufoquei. Aquela paixão, a saudade de te abraçar e falar contigo. Quer saber? Que se dane o mundo, eu só quero você. Tá. Na verdade, a Marcele, o erro foi meu, é de uma outra parte do programa que seria que trata, né, na verdade, da intertextualidade. Eu tá? Volto a ler. Tá, depois nós voltamos a ler, então. Vamos lá, Yara. Yara, você não também é intertexto, né? Vamos, Bianca. É intertexto? Crônica, vamos lá. Surpresa. Ao sair do banheiro, meu irmão me assustou. Isso pra mim foi uma surpresa e fiquei pensando. Temos surpresas todo o tempo. Quando tem uma festa, quando ganho presente. Quando alguém morre na família, quando vamos a um lugar pensamos que é de um jeito e por fim é de outro. Surpresa tenho toda hora e adoro. Isso, né? A Bianca também falou da surpresa do seu irmãozinho aí, que está aí fora nos esperando, né? Então, quer dizer, o fator, né? Essa vivência com o irmão, essa pequena acontecimento que teve com o irmão em casa, resultou nesse pequeno texto belo da nossa querida Bianca também, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos ouvir uma música, então, com o nosso grupo de cantores, cantoras. Uhum. Fazer uma pausa na nossa fala. Já que estamos falando de amor, como é grande meu amor. Pede pro Clésio desligar o ventilador. O Clésio, desliga o ventilador, só pra música agora. Para poder É isso, amigos. Estamos voltando já com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. E como vocês ouviram agora, né, uma canção aqui interpretada por nossas aluninhas. Esse trabalho também foi desenvolvido, né, conjuntamente com o professor Mauro, né, professora Ana Paula. E como é que foi esse trabalho? Como é que se desenvolveu, professora? Nós já montamos vários grupos de música, né, de canto na escola, e parece que isso, toda vez que a gente pensa, não, não vai dar certo, acaba, o Toninho vem lá, vamos fazer, e acaba surgindo um novo grupo, né? Então essa turma está iniciando agora na escola, né? Faz um ano, né? Mas durante esse ano o Toninho falou, eu percebi que elas gostam de cantar, aí comecei a ensaiá-las. Mas elas também já têm um talento, uma vontade, uma disposição para isso. Uma vontade de ser estar, né? Vamos conversar um pouquinho com as nossas cantoras. O que vocês estão achando de estar aqui na rádio? De estar aqui cantando? Vocês estão gostando da experiência? Sim. Quem? Vamos. Fala os nomes aí das meninas que acabaram de cantar pra gente. Maria Eduarda Ferraris. Mariana. Maria Eduarda Gonçalves. E Fran Rodrigues. E vocês já têm o hábito de cantar em casa? Sim. Tem alguém na família que canta, que toca? Não. Não? Não. E essa ideia de vocês quatro se reunirem pra estar cantando junto? De quem partiu a ideia? Foi da professora? Foi sua? Então fala pra gente aí como é que foi, como você conseguiu agrupar as garotas aí junto com você. Começou no dia que a gente queria cantar uma música pra todos os professores. Aí o professor Soninho perguntou pra gente se a gente gostaria de começar a ensaiar, se a gente gostaria de formar um grupinho, de formar um grupo e vir cantar na rádio. Aí a gente topou, aí aí ele falou, quem tiver vontade própria de querer cantar, vocês podem falar comigo. Aí veio eu, ela e ela, e mais algumas meninas. Eu, ela e ela, eu e ela. A Maria, a Má e a outra, e a Duda falaram que se poderiam cantar com a gente. Aí outras meninas também, só que outras, algumas não poderam ter a possibilidade de vir hoje por alguns motivos particulares. E aí a gente tá aqui hoje. E essas músicas, vocês estão ensaiando elas faz tempo? Desde mais ou menos desde o começo do ano. Desde o começo do ano? Sim. Pô, que legal. E a ideia depois disso, e o ano que vem, como é que fica? Vamos continuar? Peraí, cada um vai pro seu canto. Eu pretendo continuar também. Legal, ensaia mais músicas quando que vem vocês estão aqui de novo. Uhum. Esse espaço é pra vocês, gente. Uhum. Aí vocês podem vir mais vezes. Quando a gente estiver precisando de cantor, a gente ama vocês. Uhum. É só ensaiar as músicas, né? Uhum. E vir aqui cantar. Aí arrumar alguém pra tocar, tipo a professora Ana Paula. A professora Ana Paula se dedica muito à escola também. Eu já vi ela dando curso de música. Ela e o professor Eduardo. O professor Eduardo foi removido para outro, removeu, né? Pediu remoção para outra escola. Nós perdemos ali também um grande talento, um grande professor, que trabalhava em conjunto ali, passava na hora, finalzinho da tarde, e estavam os dois lá, os alunos a cantar e tocar. Mas a professora Ana Paula é música mesmo, ela leciona música, né, professora? E eu gosto dessa área de música e educação, né? Trabalhar, mostrar como que a música pode ajudar na educação. Além na matemática, português. Em português, no interesse deles também. Tanto que eles partiram da música para construir a crônica com o Mauro. Eu também adoro música, né? Eu me acho cantor do coral, né? E às vezes eu dou um pouco aqui, saio de regente. Ele ajudou você. Ele ajudou, né? Saiu um pouquinho de regente. Ele é cantor de coral. E um pouquinho, né? Acho que elas também, as meninas aqui, interessante falar também da boa vontade delas em aceitar as nossas ideias também, né? Porque elas chegaram com uma ideia de música, depois nós adaptamos um pouquinho a música, né? Para, mais assim que estão, para aquilo que nós queríamos para o momento, né? Se não ia virar o show das poderosas aqui. Não, virar só funk e dar uma moldada. Tá. Então, só para continuar então um pouquinho nessa questão da crônica, tem uma outra crônica muito interessante que o Toninho deve estar com um papel, né? Essa aluna também é uma aluna brilhante e fez um texto maravilhoso a respeito então O texto é de Daniela Maria Piccolucci, também, né, de sexto ano. De sexto ano, né? O título é A Felicidade de uma Criança. Certo dia, estava passeando quando vi uma menina triste. Fui até ela e perguntei por que estava assim. Então ela disse que era porque sua família era pobre e por isso não tinha condições para comprar uma boneca. Fiquei com o coração apertado ao ouvir aquilo. Ao voltar para casa, lembrei-me que separei brinquedos para doar. No dia seguinte, procurei a menina e dei todos os presentes a ela. A menina adorou e disse, obrigada. Eu fiquei muito feliz ao vê-la assim. A família dela, que estava perto dali, viu a alegria da filha e foi até ela. Ao observar tudo aquilo que fiz, todos ficaram agradecidos e surpresos, pois não é todo dia que as pessoas doam bonecas, mas sim roupas. Fiquei muito feliz ao ver o sorriso sincero em seus lábios. Daniela, né? É uma Daniela, graça de aluna Maria também. Eu acho que vendo tudo isso, vale a pena, né, o nosso incentivo. Primeiramente, é isso que nós estamos tentando fazer aqui hoje com a presença desses alunos e com seus textos, né? Incentivá-los mesmo, né, a prosseguirem nessa caminhada de pequenos escritores, né? Então, Guilherme, que gosta de escrever muito, gosta de apresentar seus textos em todas as aulas, ele sempre vem com um texto novo para que nos seja apresentado, né? Depois, acho que... Posso prosseguir, Toninho? Acho que com uma outra questão, a fora a crônica. Alguém ficou sem ler crônica? Não? A Fran, o que você tem para ler? A carta do Luan Santana, a resposta. Tá. Então, nós trabalhamos também a questão de uma realidade relacional muito importante e muito presente na nossa vida, que é a intertextualidade, né? E o que é intertextualidade? Como o próprio texto diz, é um texto dentro do outro, né? É um texto que sobrevive a partir da existência do outro. A nossa realidade, nosso cotidiano, seria impossível se não houvesse em nossa vida a intertextualidade. Porque eu só falo um texto, a minha maneira de falar está baseada em textos que eu já ouvi falar antes, né? Por isso que eu estou fazendo esse meu discurso aqui. Porque eu me baseio em alguma coisa que eu já vi. Por isso que nós escrevemos do jeito que nós escrevemos e somos entendidos, porque nós nos baseamos em textos já prontos, produzidos. Então, a intertextualidade vai se realizar quando, né? A partir do momento, então, que eu recebo uma carta e respondo, o meu texto, resposta, está conversando com o texto base lá da carta recebida. Quando eu faço a extensão de um outro texto, quando eu faço, digamos, aquilo que faz o Caceta e Planeta, uma sátira, uma paródia, né? Nós estamos trabalhando com essa questão da intertextualidade. Então, o Caceta gosta muito do capítulo anterior, né, o último capítulo da novela das nove. Depois nós vamos assistir o Caceta e Planeta. Eles estão com aquele capítulo mais remodelado, todo cheio, então, de humor para eles, né? Então, essa realidade, então, da intertextualidade, eu trabalhei com eles uma música muito popular, embora não seja o gênero que eu gosto, que eu aprecie, mas é uma coisa que o povão gosta, então eu procurei também atender ao gosto deles, né? Então, nós aproveitamos a música que nós vamos ouvir agora do Luan Santana, Amar Não É Pecado. Então, o processo foi o seguinte: eles ouviram, nós passamos a música, a letra da música na lousa, e aquilo lá foi como uma carta recebida que esse homem apaixonado mandou para o seu amor. E o amor é cada um deles. E cada um deles, então, responderam a essa carta do Luan Santana, né? Então, e saíram textos belíssimos também, né? E nós sentimos, então, o amar, o texto do amar não é pecado, né? Dentro, então, do texto que eles produziram, porque eles dão uma resposta, eles procuram trazer para o texto deles fragmentos do texto do Luan Santana, né? Então podemos começar então aí alguns, né? Marcele, então, parece. Nós vamos ouvir a música primeiro? Isso, né? Desculpa. Essa força que me leva pra você, eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo. Não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você. Mas confesso que no fundo eu duvidei. Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei. Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez. Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, e não tô nem ligando pro que vão dizer. Amar não é pecado, Marcela, então, pode ler seu texto. Meu amor, há anos te espero. E hoje você me disse que duvidou. Que duvidou do amor, sentimento pelo qual floresce no coração. Mas tudo bem. Você se sufocou, confesso que eu também me sufoquei. Aquela paixão, a vontade de te abraçar e falar contigo. Quer saber? Que se dane o mundo, eu também só quero você. Muito bem. Muito bem, Marcela. Né? Uhum. Você então se tornou então a receptora das palavras do Luan e você responde para o Luan nesse. Então essa coisa intertextual está aí, né? Essa resposta que é dada baseada então no texto. Essa menina é brilhante, viu? Ela é uma história também. Né? Aqui só tem o creme dela creme. Né? Ah, depois a Fran parece-me que tem um texto também que não é dela, é de uma outra aluna que não está presente. São dois textos, né? Intertexto ou Mauro? Intertexto. Amar não é pecado, resposta. Entendo seus sentimentos e sei que está apaixonado. Mas quando pode ter medo ao saber que sempre te amei? Por que só agora me diz isso? Não percebeu o quanto eu te amei? Sei bem que amar não é pecado, mas ao ferir o sentimento dos outros, passar a ser. sem muito, bem sufocar, que eu o leva até mim. O arrependimento por não ter valorizado os meus sentimentos. Afirmar que não liga para o que os outros vão dizer. Porém, eu vou e estou cansada de ferir os meus sentimentos com suas desculpas de sempre. Por isso, saiba que não vou ser mais aquela menina que limpava o chão que você pisava. Quer gritar para todo mundo? Tudo bem. Contudo, saiba que não vai adiantar, porque estou cansada de saber que agora não é a hora. Apesar de tudo que você me fez, desejo tudo de bom para você. E que quando encontrar alguém, por favor, não faça o que fez comigo. Muito bem. Parabéns. Temos mais algum intertexto aí, gente? Não? Tá. Então... Ele falou que é, mas não é. Eu falei que é, mas não é? É. Ah, tá. Sim. Eu vou falar assim, a dúvida dela é exatamente isso, porque nós vamos ouvir o texto, então, da Yara, e talvez ela não conheça, por isso talvez ela esteja brilhando comigo aí, mas eu conheço um texto parecido com esse, com essas ideias. Mas ótimo, né? Porque é isso que é intertextualidade mesmo. É nosso... Eu ler aquele texto e saber que o texto produzido aqui me remete a um texto já lido, tá? Então, vamos ver aí. E vocês todos vão prestar atenção que nós já conhecemos alguma história, embora a forma seja a mesma, né? Que é um texto, uma narrativa, a intertextualidade também se dá por meio do assunto. O assunto é o mesmo daquele texto que a gente ouve na igreja, né? A respeito de Deus, né? Vamos lá. Deus na vida das pessoas. Época de verão. Vejo aquela menina andando sozinha pela praia. Mas percebo que não havia somente suas pegadas. Olhei de novo e as pegadas estavam ao lado dela, caminhando junto. Depois de alguns minutos, volto a observar a linda paisagem. E vejo que ela ainda está ali, caminhando, dando volta sobre a areia. Notei que falava com alguém, mas não havia ninguém naquele local. Ela falava zangada. O Senhor me deixou na hora que mais precisava de ti. Ouço uma voz respondendo, mas não havia visto ninguém além da menina. Aos poucos, as pegadas ao lado da menina foram se apagando. E mais uma vez ela fala desnorteada. Você me deixou novamente, a hora que estava conversando com você. Começo a pensar que é tudo uma grande loucura. Mas ouço uma voz e vejo uma luz brilhando no céu. Minha filha, você pode até não notar minha presença, mas sempre estive contigo. Não percebe quando estou ao seu lado, mas sempre vou estar. Em todas as horas, em todos os momentos. Vou estar lá para cuidar de cada passo seu. Você pode ter certeza que sempre vou ter disposição para te acolher, te dar carinho, ser mais que um pai, mais que um melhor amigo. Em todos os momentos difíceis. Mas agora tenho que ir. Há outros filhos meus precisando de mim. Adeus, minha querida. Vejo lágrimas saindo de seus olhos. Percebo que aquela menina havia presenciado um milagre, conversado com Deus. Fico feliz por observar essa coisa tão maravilhosa. Sei que no futuro, de mim, essa lembrança não vai se apagar. Então, aquela coisa que eu falo com a Yara, é exatamente aquele texto em que a pessoa caminha pela areia e, de repente, ela há dois pares de passos, né? Uma pessoa que tem seu passo, mais outro passo que acompanha. E, num determinado momento, o primeiro passo desaparece e só fica a marca do segundo, né? E alguém fala para essa pessoa, mas, de repente, desaparecendo esses passos, o que é? Qual é o fenômeno, né? E Deus responde para a pessoa, era eu que te carregava nos braços, né? Por isso que você não sente seus passos ali. Então, ligando essa situação ao texto da nossa querida aluna aí, a Yara, que eu ponho essa marca, então, intertextual no texto, né? Só essa marcazinha desses passos na areia e essa questão de ligar isso daí aos ensinamentos de Deus, já é o suficiente para dar essa marca de intertextualidade ao texto, né? Gilberto Gil, aquela música do Gilberto, acho que não combina muito, né? Qual? Se eu quiser falar com Deus, você pode ver, você fazendo análise, né? Uhum. Pode também, né? Nós vamos terminar então, no final do programa, você põe essa música para nós? Uhum. Sim, tem. Ah, legal. Então também tem aqui um pouquinho, acho que nós temos uma presença ali. Depois nós vamos voltar aí algumas crônicas que precisam ser lidas ainda, tá? Só. Depois nós vamos voltar algumas crônicas que precisam ser lidas, que eu estou vendo aí gente me comendo com os olhos, né? Mas vamos pegar assim um pouquinho do texto poético, que também é trabalhado em sala de aula. Mas desculpe interromper, a gente poderia ouvir mais uma musiquinha dela? Sim, sim. Mais uma música. Mais um bloco, depois a gente faz mais um bloco, termina, né? Isso. O que nós vamos ouvir agora? Carinhoso? Carinhoso. Meu coração, não sei porquê. Em revista, hoje aqui com alunos da Escola Jesuíno de Arruda, alunas cantoras e alunos escritores, né? Estamos aqui e professor com... escritor também, que eu quero ler meus textos. estamos aqui, como acabamos de ouvir, com a presença do professor. Eu também quero ler meus textos. Que vai ler o texto dele e da professora Ana Paula, né? Está coordenando o trabalho musical aqui com as nossas alunas. É isso aí, Mauro. Pode continuar. Então, só para falar nesse terceiro bloco, a respeito então do texto poético, que também é contemplado em sala de aula, né? Ou é contemplado em texto em si, né? Na folha de papel, como é contemplado nos textos musicais que nós, do Chico Buarque, do Caetano Veloso e outros tantos, né? Então, aqui eu tenho um texto de uma aluna que não está presente também, a Tamara, que fez esse belíssimo texto, essa belíssima poesia. A dor e a morte. Na linha da vida, o tempo da morte, que traz a dor. Soluços e lágrimas, dor da morte, morte da dor. Dor de restos de amor, morte do amor. A morte da alegria, mais o fim da dor. Fim da esperança, morte de sentimentos. O fim da estrada, que nos consuma o fato. Para aqueles que ficaram, só decessa a saudade. Eu também tenho meu textinho poético, eu vou escolher um aqui para ler praticamente, né? Que é as coisas que me afligem um pouquinho a alma. Então, em primeiro lugar, uma das coisas que me aflige muito é o tempo, né? E eu escrevo assim, que... Como aflige. O tempo... É a brecha que se abre no tempo, um espaço na mente e no coração. É uma questão de amor, fluência de vida estabelecida, não tão somente pela razão, ou pela soma dos fragmentos do segundo, dos minutos e das horas, enfim. Muito mais ou menos que isso, tempo é disponibilidade de alma, que no abandono do corpo que a sustém, aloja-se no fundamento de outras tantas vidas, para nelas, enfim, cumprir o rito de uma liturgia, em que a chama da fé dá-se por meio daquele que se faz lenha e se deixa consumir em brando fogo de amor à alteridade. Dizer, não tenho tempo, é, pois, pecar contra a humanidade. É ser omisso na construção da felicidade de alguém. É amenizar a nossa indiferença. É ser partícipe dos conluios, da mágoa, das mágoas e dos sofrimentos circunstanciais ou enredados que a existência se encarrega de ofertar ao coração dos outros e também aos nossos. Muito bom, professor. Não, o programa estava tão bom, né, que até estouramos o nosso tempo. Mas eu quero agradecer... O tempo, né? O bendito tempo. Quero agradecer a presença das nossas aluninhas e aluninhos. Parabenizá-los pelo trabalho, pela música. Obrigada. E também agradecer a presença da professora Ana Paula e do meu querido amigo, professor Mauro, também, tá? E, como vocês já perceberam, faltou tempo, né, para que nós... pudéssemos desenvolver mais trabalho com essas crianças, mas com certeza nós teremos outras oportunidades, porque esse espaço é para vocês mesmo, tá? É isso, amigos ouvintes, queremos agradecer a sua audiência e convidá-lo para que esteja conosco no próximo sábado, agradecer também os trabalhos técnicos do Eduardo Martins e estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.